além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Tô filho único, tenho minha casa pra olhar, mas eu não posso ficar, não posso me imaginar com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 20 horas, só amanhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Pra olhar, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum. Obrigado, pessoal.